Кисениже, вью? Давай. Foda demais. E quando quica, contrai. Poderosa, capaz. Que chega o pai. Ela é foda demais. Quando empina, contrai. Poderosa, capaz. Que chega o pai. Que chega o pai. Quica, senta, por ser me vai. E representa, me satisfaz. Quica, senta, por ser me vai. E representa, novinha, me satisfaz. Quica, senta, por ser me vai. E representa, me satisfaz. Quica, senta, por si me vai, que apresenta, me satisfaz. É, eu acho que tá bom. Se não ficar, já era. É. DJ LK. Esse é ninja, viu? Ela e ela é foda demais. E quando quica, contrai. Poderosa, capaz. Que chega o pai. Ela é foda demais. Quando empina, contrai. Poderosa, capaz. Que chega o pai. Que chega o pai. Quica, senta, por ser me vai. Satisfaz, quica, senta, por si me vai. E apresenta, novinha, me satisfaz. Quica, senta, por si me vai. E apresenta, me satisfaz. Quica, senta, por si me vai. E apresenta, me satisfaz. Me satisfaz, me satisfaz. Me satisfaz. É, eu acho que tá bom. Se não ficar, já era. Yeah.